continua a missão enquanto o tempo muda. Comunidade é só emoção, bem-vindo à rua. Na vida ou na arte, numa missão enquanto o tempo muda. Eu vou ficar melhor, viver melhor, reconstruir a paz. Nada vai parar os guerreiros, irmãos, parceiro, corre é muito mais. Eu vou ficar melhor, viver melhor, reconstruir a paz. Nada vai parar os guerreiros, irmãos, parceiro, corre é muito mais. É CDR, é minha banca, então invasão em massa. De novo aqui, então levanta a espada. É sem fake, muito menos playstation. Derroto de golpe a golpe, cê nem sente. Desiste jamais, quem foi que foi que falou? Rolou ladeira abaixo, se ferrou. Foi buscar, ó, todo meu estilo, ó. Sou mais forte, DJ doido, abre caminho, irmão. Não esquece que o DJ tem o scratch. Evita que os mané doidinho fale do rap. É teste a teste, eu mando a rima, cê nem mexe. Babou no vinil, fecha a boca, vê se canta, mestre. Tem fama não, tem força, dos becos do Barroso às ruas do Lagamar. Eu vi o rap bater na caixinha e os malucos curtindo na mó adrenalina. Os presídio, as quebrada, a música tocou e o som se alastrou, agilizou, movimentou os loucos. Que despertou, viu que o barato é outro e que a regra do jogo é virar o jogo, sério. Mesmo que sejam nos acréscimos, determinação que faz um campeão, meu irmão. As dificuldades dentro das quatro linhas, o amanhã se aproxima, só correria na fuga. Bem-vindo à rua. Eu vou ficar melhor, viver melhor, reconstruir a paz. Nada vai parar os guerreiros, irmãos, parceiro, corre é muito mais. Eu vou ficar melhor, viver melhor, reconstruir a paz. Nada vai parar os guerreiros, irmãos, parceiro, corre é muito mais.